Portal do Arrocha. Pra quem lembra dessa, hein? Asas livres. Machuca, bebê! Você diz que não faz amor com mais ninguém. Essa paixão.